inicialmente para 065. 065 inicialmente a Serra Lima. Controle Oceania 6312, autoriza direto Aracaju. Aguarde coordenação Oceania 6312. Oceané 6312, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, o 6312. Gol 1230, desça para o nível 080 via chegada para o Met 1. Gol 080. 3304, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288-3304, Dan, grato, bom trabalho. Gol 1230, tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo oposto, nível passando o 040 para o 065, um Sirius 22. Ancho, gol 1230. Eco Serra Lima, tráfego 11 horas, 21 milhas, rumo oposto, em descida para o nível 080, passando 043, um Boeing 737. Salvador, rumo 120. Gol 1230, prossiga. Rumo 10, prossiga. Rumo 10, solicita alternar, Salvador, está no ideal de descida. Zero, confirme o motivo da alternativa. Rombo 10, controle. As condições meteorológicas em Porto Seguro não estão tão favoráveis e solicita alternar Salvador. Rumo 10, desça para 4.000 pés. Desça 4.000, rumba 10. QNH 10018, rumba 10. 18, rumba 10. Rumba 10, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 265. Direita 265, rumba 10. O controle é o rumba 230? Rumba 230, prossiga. Autoriza o WhatsApp. Aguarde. Rumba 10, o seu limite é a radial 290. Isso, radial 290, rumba 10. Autorizado, Eco Serra Lima, por outro bloco. Eco Serra Lima, tráfego superado, suba para o nível 105. Gol 1230, desça para 4.000 pés, QNH 10018. 10018, 4.000, 230. Papai, é o Serra Lima, confirma se vai prosseguir pelo eixo da UIS 33. Bruno 0, curva esquerda na proa 260, o limite permanece. Confirma a proa, rumba 160. Rumba 160, proa 260. 260, rumba 160. Uno 230, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento em LS X-ray, pistão 1-0, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, vai reportar estabilizado, LS X-ray da 1-0, vou 230. Oxané 6250, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Rumba 0, curve à esquerda na proa 250. Esquerda 250, rumba 0. Torre Salvador, está 3663, bom dia, quanto espera dar 1-0, pronto. 3663, autorizado Daniel, colapso 1-0, vento 080 graus, 092. Além da cola, não, 1-0, está 3663. 3663, forma o Boeing 737, aproximando 1-0, no momento passando Duna. Sim, está 3663. Gol no 230, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 95, 230. Torre, gol 230, tá estabilizado na EDS 110. Bono 230, continua a aproximação, reporte visual com campo, informa a Airbus 320 alinhando para a decolagem na pista 90. Gente, vai informar visual. Estou 2100, o gol 230. Alô 230, tráfego já avistado, aguarda que estaria. Valeu. Sinal 230, autorizado pouso, piscina 0, vento 090 graus, 079. 090.7, autorizado pouso, gol no 230. 6663, decolo aos 44, chama controle, 120, decimal 8, bom voo. 6663, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3663, decolo. 3663, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para o nível 340. Via saída São Vuno, 340, TAM 3663. Controle de Salvador, Papá, Romeu Kilo, Serra Lima, transfere informação, Papá. Papá Romeu Kilo, Serra Lima, desça para o nível 050, autorizado chegada a mão. Chegada a mão. É o 4 minutos para o ideal ainda, ok? Quente, quilo Serra. Controle Salvador, é o Papatango Romeu, Tango Golpe, me transfere, virá a predecida. Controle, TAM 3663, autoriza para onde lida? TAM 3663, autorizado para onde lida? Mantenha o perfil da chegada do Oceané 6250. Controle Salvador, ao Papatango, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, desça para 1510, ingresso no corredor Veracruz. Para 1510, para ingresso no corredor Veracruz, Romeu Tango. Romeu Tango Golf, que negão na 08. No 08, aqui antes da novembro, o Romeu Tango. Controle Oceané 6250, sim, esquerda, proa 040. Sim, Oceané 6250. Rumba 10 para proa 1 localizador, curva esquerda na proa 160. Esquerda 160, rumba 10. Desça para 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-Ray, pistão 10, rumba 10. Desça para 2000, autorizado procedimento ILS X-Ray, pistão 10. Controle, Romeu Tango Golf, pode ingressar direto na posição Veracruz. Autorizado, Romeu Tango Golf. Autorizado, copiado, grato. Papapá, Eco Serra Lima, 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle ILS, frequência 120, decimal 1. Eu estou vendo onde está sendo provante, o ato com a luta grata. Reacionei, tá, Oxané 6250, desça para 4000 pés. 4000 pés, Oxané 6250. 01018, quem negar? Sim. Controle Salvador, Quero Serra Lima, ponto ideal. Quero Serra Lima, desce inicialmente para o nível 120. 20 inicialmente, Quero Serra Lima. Oceané 6250, confirme a velocidade indicada. 150 nós, Oceané 6250, está reduzindo agora para a aproximação. Oceané 6250, reduza para 1970 nós. Vai reduzir. Oceané 6250, tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo este a 2 mil pés. Tipo um Embraer 1-0. 76250. Tráfego informado com 140 de ground e Oceané 6250. Ok, tem notificado 6250, sem problema, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, informação Papá. Azul 2780, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Desça via chegada Bomed 1 para o 050, Azul 2780. Oceané 6250, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado. 2000, nível ILS X-Ray, reporte estabilizado, Oceané 6250. Umba 1-0, chame torre 118 decimal 95. Torre 1-8-95, grato. Romba 1-0. 1-0, bom dia, continue a aproximação, altímetro 1-0-1-8, reporte visual com campo, informa pista úmida a partir do ponto médio da pista até a captura posta 2-8. 1-0, ciência visual. Tráfego agora avistado, autorizado por pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 099, confirme a parte pés avistou. Confirme o restante da mensagem. 1-0-0 graus 099, confirme a quantos pés avistou o campo. 1.500 pés. Pelo Serra Lima, desça para 4.000 pés, QNH 1018. 040, descendo para 040, ajuste 118 quilos, Serra Lima. 4 mil pés, quilo Serra Lima. 4 mil pés, quilo Serra Lima. Mantém quanto, espera. Na 3663, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Frequência 3663, bom dia. Papatango, Romeu Tango Golf, para informação, Salvador opera instrumento, 1500 pés de teto e 3000 metros de visibilidade, chuva leve. Tá ciente. O Romeu Tango tem possibilidade de pouso na 1-0 IFR. Ciente, Romeu Tango Golf, reporte para mudança de regra. O senhor da presente já propõe mudança de regra. O Romeu Tango pode confirmar o procedimento e, se possível, vetores para a final do ILS. Com Romeu Tango Golf, plano instrumento cancelado, uso 1253, desça para o nível 050. Desça para 050, o Romeu Tango Golf, se possível, solicita também um bidão especial, senhorita. Cara 6311, autorizado a linha e manter o 050. A linha mantém, 6311. Ou visual especial para a pista 10 ou 17 de Salvador? Ok, vou dar preferência para o visual especial para pouso pista 17. Caso o tempo se degrade demais, eu vou solicitar o ILS da 10. Gente, Papatango Romeu Tango Golf, então desconsidere a mudança de regras. Mantenha descida para 1.510. Ajuste 1.08, está autorizado a prosseguir via corredores, está autorizado o voo visual especial. Muito obrigado, 1500 pés, descendo via corredores na proa de Veracruz. A 250 está estabilizado. Oceané 6250, completa aproximação, chame torre 118 decimal 95. 295, bom dia. Oceané 6311, autorizado a decolar, pista 10, vento 110 graus, 10 mais. Kilo Serra Lima, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da 1-0, reportará estabilizado Kilo Serra Lima. Salvador, bom dia, Oceané 6250, final de 3 milhas. Oceané 6250, Oceané 6311, sub, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 360. 360, São Bruno. Possibilidade de voar direto Leda, Rótila? Oceané 6311, autorizado voar direto Leda. Então dá presente, suba na direita, voando Leda, 6311, obrigado. 250, solo 59, libere à direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, chame 2780, reduz a velocidade para 1990. 1990, confirmando, desce via o 2780. Pesado, manhã LS, X-Ray, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 385, Kilo Serra Lima. Azul 2780, desça via para 2000 pés, o QNH 10118, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Essa via para 2000 pés vai reportar estabilizado no 018, 2780 da Azul. Serra Lima. Torre Salvador, Papa Romeu, aqui do Serra Lima. Do Serra Lima, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Informa pista úmida a partir da metade da pista até a casa do aeroporto 28. Reportará visual aqui do Serra Lima. Papão meu aqui do Serra Lima, 1660 pés visual, propõe cancelamento, se possível, propõe cancelamento do plano instrumento e propõe, e solicita pouso na 17. Como que o aeródromo opera instrumento, pode ter aproximação e pode para pouso, tráfego ainda não avistado. Qual o teto e visibilidade, senhorita, do campo? Serra Lima, tráfego já avistado. Autorizado por 1-0, vento 1-0 graus, zona menor. Serra Lima está visual. Propõe cancelamento, se possível, por 1-7. Aeródromo opera instrumento, negativo, cancelar regras, ok? Confirma para o Serra Lima, por gentileza, teto e visibilidade. 1.200, visibilidade 3.000. Autorização de pouso? Pouso na 190, Kilo Serra Lima, autorizado. 6311, no chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-283-6311. Obrigado, bom dia. Estabilizou o azul 2787. Complete a aproximação, chame torre 118.95, azul 2787. 1-1-8-9-5-2-7-8-7 8-5, andar da distância. Primeira direita, chame solo em 1-2-1-2-1-9. Primeira direita, solo 129. Torre Salvador, azul 2-7-8-7, estabilizado. Final ILS X-Ray 4090. O 2780 continua a aproximação, aguarda a pistaria. Guarda 2780. Papa Tango Romeu Tango Golf, Salvador operando ainda em instrumento, o teto 1200 pés com 3000 metros de visibilidade e chuva leve. Gente, Romeu Tangolfo ingressando no corredor Veracruz no momento, agora na proa de Travessa. Papa Tango Romeu Tango Golf, confirme, tem condições de prosseguir via corredores ou ingressar longa final da 10? Tem condições de prosseguir via corredores para a 1-7. Ciente, desça para 1-1000 pés, ajuste 1-0, 1-8. É para 1-1000, 1-0, 1-8 ajustado, Romeu Tangolfo. Salvador, bom dia, ao papapapá Lima Mike Fox. Papapapá Lima Mike Fox, controle Salvador. Você falou a Serra Índia Coimbra para a Serra Oeste Alta Lima, acionado 0141, na sua escuta para o cruzamento entre Zona e Coimbra. 271, mantém a ponte, espera. Mantém. Céu Rei. Gente, o Lima Mike Fox, autorizado o cruzamento da final da 1-0, 500 pés, QNH 1-0, 1-9. O senhor está livre do cruzamento, vai reportar para a pausa do Lima Mike Fox. 0 tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-8-9. Confirme o avistou a 800 pés. Afirmativo, 780 pés. Sim? 780 pés. Sim, 780, graças pela informação. Nada. Roberto, no Google Controle. Prossiga. Torre informa agora teto de 800 pés com 3000 metros de visibilidade. O senhor deseja prosseguir até a Ceasa aguardando condições de melhora do campo ou deseja subir para 2000 pés, modificar as regras para instrumento, prosseguindo para o ILS Pista 1-0 Salvador? Ok, se autorizar com curva à esquerda, sobe para 2000 pés e ILS 1-0 Salvador. O Roberto Angol. Passa 360 com curvas pela esquerda, subindo para 2000 pés, ajuste 1019, reporta para a modificação das regras. É, já presente pode modificar as regras do Roberto Angol. Quem que aguarda para a informação de modificação do Roberto Angol? Autorizada NIM, mantém 1-0. Carinho, mantém 1-0, voo 2171. 2780, solo 09, libere à direita, chame solo em 1-2-1-2-1-9. Direita 219-2780, obrigado. Copiado. Autorizada a linha de decolar, pistão 021, no 0 graus, no 99. Autorizada a linha de decolar, 735, taxa 7145, no código de frequência. Cid mantém 2000, Romeu Tango, se possível aceita vetores para o procedimento. Papatango Romeu Tango Golf, plano modificado ao Zuno 311, vetoração para a final ILS, para o curso do localizador, curva à direita na proa 167, corrijo, 165. Direita proa 165, Romeu Tango. Decolou 1-2, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom? 208, gol 2, 1-7-1, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, gol no 2-1-7-1, cruza 1306 na Sambo 1, ótimo. Gol 2171, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Sobe via São Bruno para o 360, gol 2171. Autorizado decolar pistão 021 no 0 graus no 59. Essa proa está autorizada, o ILS para o Romeu Tango? Afirmo, Romeu Tango Golf autorizado final do procedimento ILS X-Ray pistão 1-0. Renegão no 018, reporte estabilizado. 1-0 no 8, reportará estabilizado, Romeu Tango. 75, decolou zona 4, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, um bom dia. Controle, bom dia, ao Rio 5975, decolado. O gol 2171, solicita pro aqui, morte, mano. Zona 71, na guarda de coordenação, Rio 5975, contato radar, sobal 350, via saída Momo. 350 via Momo, 5975. Romeu Tango, estabilizou? Estabilizado, Romeu Tango. Gente, completo final, torre 198, decimal 95. 1895, vai chamar, obrigado. Salvador, Papa Tango, Romeu Tango, golfe. Meu Tango Golf continua em aproximação, reporte visual com campo. O vento é 190 graus, 14 nós, altímetro 0,8. Quem é chamará visual com campo, Romeu Tango? Ilhas e após sem condições de curvar à esquerda, o Rio 5975, confere. Afirmativo. Seja autorizado os juízes necessários, Rio 5975, reporte quando tiver condições de curvar à esquerda. Reportaremos quando condições de curvar à esquerda, 5975. Gol 2171 no controle. Na escuta, 2171. Autorizado, Módulo. Autorizado, Módulo. Gol 2171. Visual com a pista, o Romeu Tango, se autorizado, circula e pousa a pista 1-7, está presente. Ativo o aeródromo para instrumento, autorizado, pouso 1-0, vento 1-0, graus 1-3-9. Livre pouso, pista 1-0, Romeu Tango. Controle Rio 5975 vai manter proa 120 por mais 10 milhas. Proa 120, 10 milhas. Ciente, Rio 5975. Proa 2171 no controle. 2171, prossiga. Zona 71 no chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 5975, controle. Prossiga. Se não tiver condições, estou autorizada para o Diabuco. Agora, estamos iniciando pela esquerda para o Diabuco, 5975. Afirmativo, sub e mantenha nível 330 na Proa de Abuco, Rio 5975. Confirme, 330? 330, afirmativo. Afirmativo, então solicita como final 330, 5975. Gente, sub e mantenha nível 330, final Rio 5975. Ok, 330, 5975, obrigado. Controle Salvador, bom dia, é o 4207 da Azul, vai cruzando 230, autorizando 160. Azul 4207, acione identificação, deixe-se mantenha 4000 país, via chegada Bonfim Ajuste no 018. Identificou 4000 via Bonfim, 4207 da Azul. A senhorita libera a velocidade abaixo do centro 4207, cumprindo as altitudes. Azul 4207 está liberado as restrições de velocidade, caso necessite redução, controle de foco. Muito obrigado, na sua escuta. Olhe Salvador, muito boa tarde, 3896 descendo para 180, vai atingir, só precisa prosseguir descida. Na 3896, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 055, limitado pelo localizador. Desse, mantenha nível 060, ajuste 1018. Ok, entendeu. Proa 55, limitado ao localizador, descendo 060, 1018. Possibilidade de voatuna, então, da presente, senhora? Na 3896, número 3, na aproximação, mantenha proa 055. Ok, ciente, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Bona 094, passando 220, Cinta Romeu. Bona 094, acione identificação, mantenha a proa de Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, ajuste 1018, desse mantenha nível 050. 050, 1018, na proa de Bomed, 1094. A 3896, redução de velocidade 2409. Ah, 240 não vai ser possível, senhora, a expulsão da altitude aqui, performance da aeronave. Gente, redução para 2509. Ok, vamos iniciar. Vai 770, decolou 24, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Chama controle 1208, por favor. T740, acione identificação, desse mantenha nível 070, autorizado via chegada Bomed 1, ajuste no 018, redução de velocidade 2509. Autorizado 070, desce via Bomed 1, pista 10 com 1018. Oi Salvador, muito boa, é o Azul 2770 na Coral no Alfa, passa 1 e 200. Azul 2770, contato radar, sua via saída Coral no Alfa, nível 1180. A 1180 via Coral no Alfa, 2770. Azul 4207, número 1 na aproximação, velocidade a critério. Grato, número 1, 4207, estamos a critério. É, autoriza por Adiduna presente? 4207, autorizada por Adiduna. Por Adiduna, 4207 da Azul. E 5975, chame centro Recife, frequência 125.45, alternativa 126.85. 12545, alternativa 2685, Rio 5975, bom dia. Salvador, 3896. Controle Salvador, TAM 3896. Prossiga, TAM 3896. É, senhorita, a gente vai seguir esse azul que está aí como número 1 na aproximação? Não, negativo, segue como número 3. E a posição, por gentileza, do tráfego número 2? T-7 3896 segue como número 2 na aproximação, tráfego que procede o Embraer 190, seguindo pelo norte.